situações em que o mundo está vivendo, que o mundo está sofrendo, aumentam cada vez mais. Rumores de guerra, tremores de terra, fome, peste, miséria, falta de paz. Isto tudo que está acontecendo no mundo é sinal, sinal da falta de Jesus. O amor já não existe mais, a tristeza se apoderou de ti, a solidão te abraçou. Sabe sair? Há somente uma única chance de vencer as tormentas do mundo cruel. É Jesus que hoje te chama pra morar no seu reino, no céu. Mas a tristeza se apoderou de ti, a solidão te abraçou e tu não sabes sair. Há somente uma única chance de vencer as tormentas do mundo cruel. É Jesus que hoje te chama.